notícia veio de brinde. O lutador nocauteado no meio do ringue. A mente atenta, as lembranças vem no flash. O diabo sopra na orelha. Isso é o rap que te dá fama em tudo que é lugar. No subconsciente criminal, onde eu possa reinar. Ainda penso, repenso, reparo os avanços tecnológicos, o homem no espaço. Chips, celulares, drive, megabytes, PC e MSN em vários lares. Clones, puta que pariu, nós fomos longe pelo mundo. Vários preto igual a mim ainda morrem de fome. Eu não aceito, mas sei como é o jogo. Mais vale ser de nós na cadeia que o PM morto. Inimaginável, crianças brincando nos parques em pleno Iraque, sem Bush e Bin Laden. Mesmo que o planeta, ou seja, o globo terrestre, fotografado diariamente por satélites, seja morada, embora catastrófica, dos terráqueos que aqui se matam por puta e droga. Dinheiro e o moleque que sonha na corrida, comprar uma Titã e ser entregador de pizza. Tirar a mãe do corre e ver a irmã mais nova. Chegar até os 15 sem ter que abandonar a escola. Sem ter que ter como inspiração o que tá ao seu redor. Traficante, ladrão ou polícia. Quantos que sonharam um dia na vida com o agasalho do Mila, as joias, as platinas, mas não. Hoje estão caminhando nos pátios, aguardando ansiosamente a liberdade do judiciário. Fora os que foram laçados pelo destino, que deixaram somente na foto sorriso pros filhos. Bagulho é foda, em meio ao vale obscuro. Infelizmente já vi vários manos no sepulcro. Somente dores, são tristes as recordações que habitam mutilados corações. Em meio ao vale da escuridão, eu canto amor. Observando as gaivotas, sentindo o vento soprar, alimentando o coração de bondade e amor, se humilhando de joelho ao mestre criador. Mas aqui estou e vos digo que outrora caminhei sob espinhos, sem sentir o aroma das rosas. Infelizmente o cheiro que se faz presente nunca ausente é o da pólvora no descarregar dos pentes. Indiferente de golfe no peão, eu, Tom e o Igão, escutando batidão, Scarface, Ticão e Café como sempre. Leal, time fiel até a morte humildemente. Tamo junto e a cruz que brilha no alto da igreja protege a família carcerária. Carcerária nas cadeias e que na santa ceia o espírito maligno não seja audacioso, impetuoso com nossos discípulos. Cansei de ouvir histórias sem final feliz, irmão na ira com vontade de degolar juiz. E por aqui as crianças não falam inglês, mas já sabe o que são munição de G3. E tem um corpo estipado no alto do morro do estuprador que nem sequer implorou pro socorro. Globo ocular é como um radar, acusa a distância o Judas que possa tramar. Ainda sinto que a humanidade é carente, por mais que eu veja os crentes pregando diariamente a paz. Mentes insanas, impuras, por aí perambulam dentro das viaturas, programados pra inseminar horror nas favelas. Almas carregadas com rancor em meio à névoa, artérias entupidas com sangue e cocaína, exterminam jovens e faz crescer a estatística. Até quando? O águia lá do céu atirando de AK e R-15, e criança na rua chorando. Bagulho é louco, BBB da crueldade. Tem aluna tomando tiro dentro das faculdades. Em meio ao vale da escuridão, eu canto amor. Em meio ao vale da escuridão, eu canto amor. Levanta a cabeça, gladiador, e vai pra guerra. Não é ficção de cinema, cê tá na selva dos mortais, que se matou até por vaidade. Chegar de Fielder Zero comandando a cidade, ter respeito e ser a última palavra no final, mesmo que este preço custe o próprio funeral. Retrocesso, também queria na vida progresso, ter fama e poder, saborear o sucesso. Ter um flat nos jardins, casa em Angra dos Reis, uma Lincoln só pra mim com DVD e PS3. Mas não, o mundo que eu vivo é real, são dois leões por dia na arena de cimento e cal. Olhei pra frente, vi a patota de Cosme, Cebola e Guaraná, no farol vendendo drops, dando pega no back de toca do Corinthians, com a cara na lata de cola. Vi a menina que não tinha nesse tecs e com o filho no colo. Olhei e vi as nuvens, ô Jesus, volta logo, acaba com essa desgraça que nós aqui não aguenta. Por mais que a gente tem fé, o inimigo atenta, e sei que até 40 não consigo jejuar, e sei que sob a água não posso caminhar, mas não quero uma quadrada que faz explodir crânio e nem jovem baleada na saída da porta do banco. Em meio ao vale da escuridão, eu canto amor. Em meio ao vale da escuridão, eu canto amor. Tua